mordida, dá-lhe mordida. Ela rebola e eu tô mordida, e eu tô mordida, e eu tô mordida, e eu tô mordida. Ela rebola e eu tô mordida, e eu tô mordida, e eu tô mordida. Fala, parceiro Juninho! Está com a gente, né, Juninho? Um abraço a você, garoto! Santorini! Ela rebola e eu tô mordida, e eu tô mordida, e eu tô mordida. Fala, meu lindo, doideira! Caqueado pra trás, caqueado pra frente, com risos doideira, é diferente. Caqueado pra trás. Eles estão fechadão aqui no paredão, Rottweiler! É diferente. Oh, Santorini! OLD, botando no clima, os risos doideira, essa aqui é a fita. Parceiro Mauro do Mercadinho, Deus! Proverá! Ele tá ciso! Flex! Pra trás, caqueado pra frente, breve no carinho! Com risos doideira, é diferente. Caqueado pra trás, caqueado pra frente, com risos doideira, é diferente. Bora, minha 5G, minha 5G, minha 5G. Começou a pressão, então bora beber. Hoje eu tô de rock com a 5G. Começou a pressão, então bora beber. Hoje eu tô de rock com a 5G. Vai, vai, vai no batidão, vai, vai no batidão, vai no batidão. Vai. Alô, parceiro Jonathan no grau aqui do ladinho. Grande Vinícius também, tamo junto e fechado no caixão. Vai. Vini tá na área. O japonês da do Bosco! Moral pra quem não está moral! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, no apoio tem o japonês da do Bosco! Vai, uma vez! No apoio tem o japonês da do Bosco! Mais uma vez! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, minha equipe sem dinheiro! O Joãozinho tá mandando. Anda, chama. Equipe sem dinheiro, mas traz uma malandra. O cachorro sem dinheiro, mas traz uma malandra. Troca com boca chuca, troca com boca chuca. Mais tarde tem feira. Quem vai sair muito chapado aqui da Rottweiler, vai. Chama ela, vai. Pra sentar no cachorro, vai sentar no cachorro, vai sentar no cachorro, vai sentar no cachorro, vai sentar. É muita pressão na tua cabeça. Bora minha mega brutos, bora minha mega brutos, joga pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bora sacudir. Põe a mãozinha pra cima e grita. Quem tem um amigo pegador e aponta pro seu amigo boca de pelo aí, aponta pra ele, vai! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde pelo. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde pelo. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde pelo. Pergunta ela pra mamar, mas é ruim não marcar toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Estamos recebendo aqui no Cachorro Doido hoje nosso grande parceiro MC Anjinho, o cara que fez essa música aqui da Rottweiler. MC Anjinho, tamo junto e misturado, maninho. O Super Rottweiler vai te pegar. O Super Rottweiler vai te pegar. O Super Rottweiler vai te pegar. Sente a pressão do... E a mãozinha pra cima. Ele, o Sami das Produções, tão fechado no cachorro! O cachorro curioso já corrente segura, então sai da frente, louro mix tocando junto com o... Quem já tá comandando esse cachorro furioso? Fala aí, ó! Tiaguinho top no comando, olha o DJ Fabinho chegando. Aí novinha não era tu que era bandida, mas veio pra Rottweiler, vai levar-lhe uma mordida. O Super Rottweiler vai te pegar, te pegar, te pegar, te pegar! DJ Tiaguinho Top. Parceiro Nascimento com a gente. Ele e o Gabi. E o Arthurzinho tá na área do coqueiro, o Arthurzinho do coqueiro. A linguagem do Thiaguinho, velho as guardas, garoto. Ele virou! Tá todo mundo aqui no canil. O cachorro doido do Pará. E quando? Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Bora, minha sem dinheiro! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Quem sabe canta? Zequinha, vem o saque da GDA. Está com a gente também, fechadão. Olha o Zequinha. Diferente, tudo mudou. E esse é Chiquinha. Tua mãe confiou, teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu sou sem, mas vou ter. Bora, minha bega, Brutos. Fechadão aqui no Hot. Vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Ele. Esse moço tem que ficar. Tiaguinho. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é uma loucura. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma na batida. Amor, eu sei. Eu falhei bem, amor, eu sei, te magoei bem, mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Nosso grande parceiro, Igor da Semutran, também tá com a gente, fala Igor. E aí, Dudu, só na manhã. Nosso grande parceiro, Fabrício Tubarão Branco também. A linguagem aqui do Thiaguinho, tá na área. O cachorro doido do Pará. Então pede só mais uma. Eu só te peço. Só mais uma chance, bebê. Sorri, sorri. A putaria vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai. Meu boninho, sai da pressão, já aqui do ladinho. Já vai comandar o cachorro doido. Representa, mano, pastor. Olha o L, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Carequinha, calma, moleque, bom, vou falar. É uma loucura! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão. Minhas meninas solteiras. Desce a bunda batendo no chão. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. Bora pra frente, rapaz. Fala, parceiro Araújo, do Tribunal do Shopping com a gente. Vale, Araújo, tamo junto, maninho. Everenge, e seu irmão gêmeo, seus primos Júnior, Goiano, tá aqui com a gente no animal. O cachorro doido do Pará. Junto e misturado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É Bruno e teu. Quero ver agora que a família Rottweiler está a fim de onda. Eu quero ver. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você. Escurinho, Marquinho! pra galera cantar. Tenho você pra me esperar. Quem tá afim de rock, canta aí, ó. Chega até arrepio, caboclo, papai. Como vou te esquecer? Tudo me lembra você, amor. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Os Lisos Doideira, agora é Hot Vile na veia. Escuto sua voz sussurrar. Voz do Sumi. Certinho. Que se perdeu. O ar e eu respiro é você. What vai? Luz do meu amanhecer. Te amo tanto. Me faz sentir vontade de viver. Ficar parceiro Fábio. O nosso amigo Carlos Felipe, Lodinho, ele e o Renan. Como sonho. Renan da família MDA. Tá aqui no canil. As medalhas do Pará, meu irmão! O cachorro doido do Pará. Como vou te esquecer? Para meu top, para meu top, para meu top, para meu top, para meu top! Tiaguinho Top, comanda o cachorro doido! Parceiro Vitor, ele Vinícius, parceiro Michel também, tá no circuito! Bora, minha mega Bruno! Eita, meu showman! Tiaguinho Top! Bora, bora, bora, bora, bora! Ei, ei, ei! O Adrianinho, mecânico! Lodinho, hoje Nilton da equipe Pop Shop. Estou desde cedo curtindo nosso cachorro doido, obrigado! O cachorro doido do Pará. Bora, Arthur! Todo dia sofro tentando entender, porque não sei ficar sem você. Eu te amo. As horas passam e eu perdido sem me encontrar. Obrigado, parceiro Tabaquinho. Só que Lodinho, ele. O Marquinho da família 5G. Essa família 5G do cachorro doido. Muita mordida hoje aqui no canil. Meu parceiro Marquinho da equipe Red Bull falou também. Aí o Lodinho, dá-lhe Marquinho. O cachorro doido do Pará. DJ Tiaguinho Top. Minha vida é com você, meu amor. Quanto eu sou? Hot Fire. Cachorro doido do Pará. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Vamos pra cima, Tiaguinho. Nosso canil já tá formado, já tá do jeitinho certo. E a galera só chegando juntinho, vai super lotando. O nosso canil que já é tradição aqui no bairro do Aurá, meu irmão. Aquele sentimento. Vamos pra cima, sem aliviar. Para meu parceiro Alilson, o Tante Alilson tá aqui com a gente. Pra cima, garoto! Nossa história chegou ao fim. Hoje você tá em boas mãos, viu, meu irmão? A saudade que me faz. E agora? Ainda tem o seu nome. Tiaguinho. Madonna, Madonna, Madonna, Madonna. ok? Então toma! Yo, yo, yo, yo. E vai dançando, vai dançando, vai dançando! Quem vai fazer amor gostoso aí, joga a mãozinha pra cima aí, vai! Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor. Vou te jogar na rede pra te dar o meu calor. E aí, parceiro Araújo, no final do show, virado, você vendo carinho, maninho. Tá curtindo aqui nosso cachorro doido hoje aqui no Codinho? No festão dos pais. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Com o meu amor e te faço suar. Bora, Vinícius! O cachorro doido do Pará. Que me sente dinheiro, vai a loucura nas marcantes do top! Vai, dale, Tiaguinho! Não abra sua boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E vai escalar a Guiane também, tá ali com a gente? Amar. Olha o Guiane! Não quero mais, por favor, me deixe. O cachorro. Pensa que pode fazer comigo o que faz, faz outro. André, cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ser aqui. Eu te usei, te iludi. Nossa, aí, parceiro Bruninho Siqueira. Pior, tá aqui do ladinho, dá-lhe, Bruninho. Você fez, eu não. Eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior. Essa roda é uma loucura. Cachorro doido do Pará. Prometo a descrição na tua frente. Sou capaz até de agir diferente. Sem falar Tiaguinho. Tiaguinho top. Top. Top. Camisa. Não pedir o teu amor sem te avisa. Te compreender. Já assinei o filho do Reginho. Está com a gente também, obrigado pelo carinho, Sinei. Vem, Bete. Uma viagem, né, Bete? Uma viagem. O cachorro doido do Pará. Ela já sabe o que é amor. E foi preciso eu ensinar. Mas ela só sabe dizer. E me ama e adora. Tu te apaixonou, Marquinhos? Eu me apaixonei outra vez. Mas era uma menina, só uma menina de um pouco mais de 16. Tabaco da Nike na... Eu me apaixonei. Já já, ó, Dolphin. Mas era uma menina, só uma menina de um pouco mais de 16. E na batida! E na batida! E na batida, e na batida, e na batida, e na batida, e na batida, e na batida, e na batida! Bora, Mega Brutos! Essa Hot Vale é uma loucura! Esse animal é uma loucura! Ei, meu amor, eu quero te dizer: você pra mim é uma pessoa especial. Faço de tudo para te dar o meu amor. Você não quer me dar um pouco de valor? Meu coração está sofrendo por você. Me dá só uma chance, sem você não sei viver. Vem pra mim. Deixa eu abraçar com o carinho, meu parceiro Arthurzinho. O tempo passa tão depressa. No coqueiro, você, tá com a gente, velha guarda aqui no Vale da Hot Vale. E hoje vem fazer uma visita aqui no Canil. O cachorro. A hora passa tão depressa, não consigo acreditar. Quando lembro de você, me dá vontade de chorar. Vejo sua foto, retrato. Parceiro Betinho, Benitinho, CSA também. Tá aqui do ladinho. Alô, Vinícius. Como é que eu sou, Vinícius? Hot Vibe. Fala de novo. Hot Vibe. Super Hot Vibe. Não chorando, chorando aqui estou. Manoel, por favor, não me deixe, meu amor. Chorando, chorando, chorando aqui. Alô, Mineirinho! Não me deixe, meu amor. Marlon Branco, DJ Léo e DJ Alessandro do Crocodilo também. Sucesso. Tá aqui com a gente. Dali, Boninho! Nossa grande parceira, Tia dos Fogos, minha primeira dama, Aline, sempre com a gente no lojinho. Fala, Tia! O homem que sacode e explode nosso cachorro. Cachorro doido do Pará. Onde cê besteira, o papo é curtição. Pega as gatas mais gostosas do salão. Se pinta alteração, fico de longe, irmão. Olha quem chegou aí, do lojinho. Saiu fora do salão. Júnior eternamente. E o de parceiro, o bichinho das marcantes também. Já estão chegando. Estão chegando do jardinho. Aqui, garoto! E vai girando o animal, e vai girando o animal. Bora o animal, bora o animal. Pega, pega, pega. É o furioso carretão. Fim de rock aí, pode cantar! Galera da segunda pó, galera da segunda pó, galera da segunda pó, galera da segunda pó, vem curtir com essa galera que é sucesso em Santa Isabel. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S, joga a mão pra cima com a galera da segunda, é super bem. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S, LC Juninho metralhando com a família, super bem. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S, grande parceiro Rafinha! O Rafinha das Marcantes também! Já chegando o Juntinho, hein? Juntinho eternamente! E o Vitinho das Marcantes! Alô, Vitinho! Galera da segunda pó! Galera da segunda pó! Eles estão Vitinho das Marcantes! E a primeira dama! Vai, vai, vai, vai! Tira essa goleira! Tira essa goleira! Rapaz, essa! Jogo de parceiro, sai da pressão, entra arregaçando tudo! Pode vir, pode vir, pode vir! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem é? Tiaguinho! Amigo agora é amigo, 4 anos sem fazer uma visitinha. Tá vendo só? Essa galera é uma tremenda panelinha. Não faz dever de casa, é um cara de pau, não paga os funcionários, tá sem real. Eu desprezo até mesmo pra família. Hoje aqui no Canil. Mais tarde, a gente tá de volta junto com o Audisson pra fazer a onda aqui no Canil. E após o Canil, no Dão Vigueira, o Jair Top vai até a sede do Raimundinho. Lá no Distrito, vai ser uma loucura. Grande parceiro Andreninho, mecânico. Mecânico de volta, aqui no lojinho, ele, equipe Pop Shop. Agora é carreira solo. Olha que vem aí. Resumindo, chegar, tá solteiro. Puxa saco que não dá nem pra contar. E vamos lá. Muito o cachorro todo dia é uma mentira. É o cara é passado que engana até velhinha, minha, minha, minha. Alô, pressão! É com você, maninho!